Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Amiches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Flamer! Ou não! O que que... Oh, não. Eu só vi alguém morrendo, assim, cara. Ai, temos um Godoka! É, boa noite, boa sorte. Hellbolha! Se o punho de ferro, meu coração é de ódio. Servini! Eu devo ser o coração do Hellbolha, então. E olha... E o Zwaist? Deixa eu ver, está gravando. Ah, bom, sim, está gravando. Só vou confirmar agora. Então, galera, hoje a gente está aqui para falar sobre essa série polêmica, né? Que metade não gostou e a outra metade odiou. Todo mundo, grande maioria falando mal, poucos falando bem. Vamos ver o que a gente, vamos ver o que a galera achou aí. Vamos começar logo essa porra aí. Começando aqui então, galera. Alguém. Alguém gostou da série? Assim, Gariba, o Gariba gostou, ele não tá aqui. Antes de tudo, eu preciso dizer uma coisa. Eu comecei gostando. Eu fiquei bem em cima do muro a respeito se eu gostei ou não. Porque assim, depois de 4 anos assistindo Arrow, cara. Por que todo mundo usa Arrow como desculpa, cara? Porque é muito parecido, velho. Você vê o nível, né, Diego? A história é muito parecida. Mas assim, ó, Punho de Ferro perto de Arrow, assim, ó, é uma obra-prima, cara. Na boa. Porra! Cara, eu. Porque, baú, que Arrow é muito ruim, cara. Tá muito ruim. Eu não aguento mais de Arrow. Quando eu perguntei se alguém gostou, eu achei que todo mundo ia dizer não. E aí eu ia encerrar o podcast ali mesmo e terminava, tá ligado? Não, então, eu gostei de várias coisas no Punho de Ferro, mas o problema é que, em meio a todas essas várias coisas que eu gostei, cara, então ficou meio contrabalanceado, porque tem várias coisas que eu não gostei também. Entende? Eu posso falar uma coisa que eu gostei do começo até o fim da série. Abertura. Todo mundo que leu o Super Amigos sabe a minha opinião, mas tem um negócio que eu adorei do começo ao fim da série. Foi a bunda da Colleen Wing. Então, eu perguntei pro Coruja se ele queria que eu mandasse algum recado, né? Porque a gente ia gravar e ele não ia conseguir participar. E ele me pediu pra falar duas coisas. Uma das coisas que ele me falou foi: coxudinhas baixinhas é o que há, Colleen Wing é top. Né? Então, já dá pra te ter uma noção de que ele curtiu a Colleen Wing. Eu achei a guria, tipo, uma péssima atriz. Assim, ela é muito ruim, mas, tipo, ela não é feia, cara. Vamos dividir, tá? Então, cara, vamos falar dos personagens, depois a gente fala da história. Taras. Vamos falar das caracterizações, como é que tá. Eu só quero falar uma coisinha rápida. Fala, Godoka. Como a galera no grupo do WhatsApp, sabe, eu assisti o primeiro episódio enquanto eu tava trabalhando. Assim como o celular do Flamer, aquele plantão foi consagrado a Satã. Eu comecei a assistir um episódio às 8 da manhã, o episódio 1, primeiro episódio, e terminei de assistir o episódio às 9:30 da noite, ou seja, eu assisti ele todo em doses homeopáticas, e eu gostei do episódio. Pode ser porque o choque foi bem devagar. Né? Eu não reassisti ele numa corrida só, mas eu gostei do primeiro episódio. Se fosse de uma vez só, você teria gostado de trabalhar. Caralho. Eu achei legal o Mendigato de Ferro ali, tentando entrar na. Mendigato de Ferro. Não, mas aí, tá, vamos por partes então. O Punho de Ferro, o gorila. O Anjinho Robinson. O Anjinho Robinson. Antes assim de mais nada, acho que era bom saber. Alguém lia Punho de Ferro? Cara, eu vou ser honesto contigo. Eu meu personagem foi inspirado no Homem-Aranha Daltônico. Eu pensava que era um dançarino de lambada. Eu já tentei ler, eu já li Punho de Ferro antes por dica do Godoka. Eu li a primeira fase da série do. Do Brubaker. E eu comprei, porque eu sou burro, eu comprei a segunda parte da série do Brubaker e eu esqueci o que aconteceu na primeira. Mas eu lembro que eu gostei quando eu li a primeira fase e eu gostei muito da segunda fase quando eu li. Tanto que eu até tava esperando mais menções a Kunlun, a Cidades Celestiais lá e tudo mais. Mas foi o que eu li do Punho de Ferro. Não vou mentir, dizer que eu sou putinha, que eu sou super fã, mas o que eu li eu gostei bastante. Eu já li umas coisas antigas, o que a Panini sai eu compro, até aquela série horrível com o Gary Andrews, Água Viva. Velho, eu fui ler aquilo. Que vai sair a parte 2, né, que eu comecei a escrever sobre ontem, que é pra provar que a série não é a pior coisa já feita com o Twitch, né? Eu gosto muito do Gary Andrews por causa de uma história que ele fez do X-Men chamada Xenogênesis. Eu gosto do Postedade, ali... pra você ter ideia, do Aranha, aquela história da porra radioativa do Aranha. O vendedor de gibi daqui da cidade chama de Potestade, porque ele acha que é uma palavra em inglês. E eu fui procurar coisas dele, que ele tinha feito, porque no dos X-Men ele desenha muito bonito e pinta muito bem. Só que depois ele começou a usar esse traço que ele usa em Potestade, que é todo Cavaleiro das Trevas, né? Aquele negócio inacabado, aquela linha solta. Ele copia muito o Frank Miller, Cavaleiro das Trevas. Pra aqueles personagens com os narizinhos borrachudos e papada, é do Frank Miller, cara, no Cavaleiro das Trevas. Se vocês não viram, procurem depois X-Men Xenogênesis, que ele desenha. É um negócio lindo. Depois ele cagou tudo. E esse Punho de Ferro eu fui ler por causa do desenho. Eu não esperava nada da história. E a história conseguiu me surpreender negativamente. Cara, eu gosto desse desenho do Gary Andrews. Eu acho a narrativa dele do caralho. A narrativa é boa, de fato. Escrevendo é uma bosta. Oh, rapaz. É muito ruim. Cara, eu achei, tipo, ele inocente demais, assim, sabe? Não sei se. É um tabacudo, como a gente chama aqui em Pernambuco. Cara, eu vou te dizer que se alguém chegasse pra ele e dissesse assim, vai lá, cara, compra essa calça Saruel estampada, cara. Ele ia lá e comprava, meu. O cara ficou Amaro. 15 anos. O cara ficou 15 anos aprendendo a surrar gente com monge. Olha, eu diria mais. Ele ligou na malandragem das pessoas, cara. Ele é donzelo. Exato. E eu fico pensando, caralho, como é que um cara descalço, fudido, pegou um avião, um voo comercial? Não, como é que ele chegou lá, né? Sobreviveu? Como é que ele sobreviveu dentro do aeroporto, né, cara? Ó, a questão é a seguinte: o cara passou 15 anos treinando num monastério místico pra ficar sábio, controlar mente e corpo, e ele volta pra porra da cidade, e se um testemunho de Jeová bate na porta dele e diz: entre, por favor, porra. Vai me desculpar, mas a primeira vez que ele encontra o... Foda-se também, a gente vai dar spoiler dessa porra, então, se tu não assistiu ainda, pau no teu cu. A primeira vez que ele encontra o Schneider lá, eu nunca lembro o nome dessa puta, eu só vou chamar ele de... Eu vou chamar ele de Schneider, porque ele é um rico empresário. Dona da empresa. A primeira vez que aparece o tal do vivo Schneider lá, cara, ele olha pro lado e pergunta pro Ward Schneider lá, tu tá vendo ele também, cara? Porra, filha da puta! Cara, você sabe quem é aquele cara, né? É muito inocente, cara. É muito inocente, velho. Não, eu achei, tipo... Você é burrice do nível do Patrick, cara. É tipo assim, eu acho que se botasse colasse uma moeda no chão, tá ligado? Com um super bonder, ele ia ficar tentando usar o Punho de Ferro pra tirar a moeda, tá ligado? Aquele cara, você escreve assim, vire numa página em branco, ele vai virar o resto da vida. Mas sabe a impressão que eu tive, cara? A impressão que ele me deu a série toda... Foi que ele virou o Punho de Ferro, mas ele não completou o treinamento, sabe? Ele é o Luke Skywalker do Punho de Ferro. Tá assistindo Kung Fu Fusão? Sim. O cara vende os panfletinhos, né? Diz, ó, você vai aprender a palma de Buda. Ele comprou aquilo, aprendeu aquilo ali. Ele é aquele menino. Realmente, fica bizarro, porque, tipo, parece que ele ficou 15 anos no monastério, mas ele continua com uma mentalidade de uma criança de 10 anos. E aí entra em contraparte quando o Davos aparece, cara. E tipo, e o Davos é um cara, tipo, porra, cara, se tu deixar ele numa favela, ele surra todo mundo, cara. Ele vira o rei da boca. Ele vira o rei da boca, meu. Salim Ahmed Davos, né? Porque ele deixou de ser chinês. Sim. Ah, ele é indiano, cara, eu acho, cara. Sim, é indiano. Eu acho que é indiano. Mas ali em Kowloon se perde muito nego do Oriente Médio, que é perto também, inclusive. Né? É perto, né? Tipo, deixa eu olhar aqui no mapa aqui onde fica Kowloon, peraí. Do Oriente Médio. É aquele lá de Caruaru. Da Índia, né? É perto, deve cair muito avião por lá. Mas então, é, aquele bicho é feio. Me passa a impressão que, tipo, foi inacabado o treino dele, porque ele tem dificuldade pra lutar contra a segurança, ele tem dificuldade pra lutar contra o empresário lá que só sabia dar porrada em saco de... Não, calma aí, apanha todo mundo, cara. Dificuldade pra lutar contra a segurança, não. Ele desviou de todos os golpes dos caras, meu. E os caras ainda lá em cima disseram assim, não, ele chegou e surrou todo mundo. Véi, ele não bateu em ninguém, mano. Ele dava os balé lá, ele desviava dos caras e ele passou por todo mundo. Não, não esse, Vini. Eu tô falando daquele com a soqueira que quebrou a soqueira na mão dele, tá ligado? Ah, aquilo lá foi. Aquilo lá ficou meio. Aquilo lá era um capanguinha também, tá ligado? Tipo, porra, o maluco quebrou o teu soco inglês com a mão. Tu vai usar uma faca, filha da puta. Dá um tiro nesse corno. Mas então eu acho que ele, cara, ele foi, sei lá, velho, ele... A impressão... Ficou muito inocente, acho, ele ficou meio bobinho, assim, não sabe? Não treinou nada, né, porque ele sai de lá com... Bonzelão. Ele sai de lá com o físico do Seiya, né, cara? É. Físico daquele, como é que é o... Não do Seiya, daquele Ômega, aquele, cara, tudo um sequinho. Sim. Ele sai com... Versão brasileiro, cara. É, ele sai com o visual, como é que a segunda coisa que o Coruja pediu pra eu... Pra eu falar que é o visual de mendigo hipster, né, cara? É uma rata loiro. Então, daí temos o Danny, temos a Collie Wing, que eu como não leio, imagino que ela deva ser dos quadrinhos também, né? Mas eu não... Ela faz parte do grupo das mulheres lá, que eu esqueci o nome agora. Que é ela e se eu não me engano, ela abre. Night, ela abre um treco de investigação, tipo que nem da Jessica Jones, que o nome é Nightwing, não é? E ela é ruiva no Gibi. E ela é ruiva, ela não é oriental. Quer dizer, ela é oriental, mas ela é ruiva. Na série também não é, né? É, velho. Ah, eu achei ela bem oriental, diga-se de passagem. Pra mim tá, tá ótimo. Não, assim, nos quadrinhos ela é ruiva, entendeu? Ela fez parte do Dorage Lugel uma época. É, até eu não sei se ela tem aquela pinta na cara também, acho que ela tem uma pintinha, né? Não sei, eu sei que eu vou mandar uma imagem pra vocês aí, pra vocês verem o que é anatomia perfeita. Da Colin Wing nos quadrinhos. Deixa eu mandei. Deixa só minha internet movida a lenha funcionar aqui. Mas, cara, e tipo, que cidade é essa que a mina anda com katana nas costas? Não, por vou comprar pão! Aí bota a katana nas costas e vou embora. Pô. Sabe o que é isso? Os Estados Unidos tá acostumado com os Uiabu, tá ligado? Eu sou o ninja que anda com minha katana. Eu sou ninja da banana e vou roubar a sua banana. Aí tipo, ela anda lá e... O quê? A minha não. Ela anda lá e... Meus alunos, eu vou sair daqui pelas ruas e vocês venham... Uma espada de tentem bater. Me assaltar. Tentem me assaltar. Cara, mas é uma cidade que as pessoas andam por lá por quadras com ferimentos enormes no corpo, sangrando pra caralho e ninguém dá atenção. Todo mundo acha que é mais na moda do mundo. E o cidade foda grande, é, tipo, cidade assim, grande, gente. Cidade grande é assim. A galera muita lama. Se a mina faz isso, vou dar um exemplo, se a mina faz isso em São Paulo, tá ligado? Depois do terceiro negro que começa a tentar surrar ela, aparece 2 PM e metralha todo mundo, tá ligado? Sim, todo mundo ela, mesmo. Metralha os caras, ela é o mendigo, assim, que tá do lado, sim, saca? Caralho, cara, o que é a coluna dessa mulher? Mas ela não me incomodou, cara, apesar de eu achar que ela não sabe lutar muito, porque ela não sabe lutar muito bem. Na verdade, eu achei... Só o cara bêbado. Cara, aquele cara bêbado me incomodou para caralho, velho. Nossa, eu achei foda. Eu achei melhor você. Ele definitivamente, ele lutava bem e era foda. Mas o problema é que o cara, tu olhava pra ele e ele parecia tipo aqueles bêbados que saíram de um desfile de moda, sabe? Tipo, ele quase era o Queen Defense, porra. Então, eu pensei que esse cara podia ter sido um bom Shang-Chi, cara. Pois sim, é, também verdade. Ficou É. Ele não parece oriental, ele parece um Breno Rolf. Ah, mas... Cara, é o Breno Rolf com o olho fechado. É, já não tá. Mas só voltando no assunto da Colleen Wing, cara, eu achei a atriz péssima. Tipo, ela tem um nível de atuação assim, malhação, cara. Tipo, ela é muito ruim. Tirando o fato de que ela é bonita de cor, e ela é bonitinha e tudo mais, cara, eu achei ela uma péssima atriz. Foi um péssimo casal. E tipo assim, ó, O Donnie Yen tava no quê? Não vi ele na série. Pô, cara, se fosse o Donnie Yen, cara, que puta série ia ser, meu. Bah, ele ia usar o Punho de Ferro uma vez só, que ia ser tipo no final pra abrir uma porta. Ele ia surrar todo mundo. No final de derrubar assim o andar do prédio, o Donnie Yen ia derrubar a cidade inteira também. Sim, sim. Mas assim, eu achei o casal ficou tipo assim, ficou muito precisamos de um casal e ficou tudo muito ruim, cara. Tipo, os dois não combinaram. O cara era muito mongolzão, tipo, ficou muito inocentão mesmo. Tipo, o tempo inteiro ele falava que ele era o Punho de Ferro e todo mundo assim, claro, jovem, você é o Punho de Ferro. Isso, claro, isso. Muito bem. A coisa que me deixava puto é a galera tipo assim, que é o Punho de Ferro, é a quinta essência do não sei o que, do dragão do Xolau. Então, era só ele falar, a minha mão brilha e eu quero tudo. Custava ele explicar de um jeito decente o raio do Punho de Ferro. E a mina era, tipo, ao contrário do que ele era, tu entende? A mina, ela era toda espiada, ela não confia em ninguém porque todo mundo é ruim, eu tenho meus alunos e eu sou... mestre, não sei o que lá, eu vou te surrar, e tipo, pá, e aí no final, velho, no final ela dá mão, caralho, sabe, vai tomar no cu, porra. O personagem dessa série flutua, todo personagem dessa série muda de opinião de uma hora pra outra de um jeito medonho. Cara, exatamente, cara, isso é uma coisa que me incomodou muito. A série inteira te fala pra você odiar esse cara. Aí chega nos três últimos capítulos, ele é legal. Mas, cara, mas sabe que isso foi uma coisa que me surpreendeu, assim, ó, porque eu esperava ele ser vilão desde o começo. E daí, tipo, a irmã dele eu sabia que era uma filha da puta, tá ligado? Que ia sacanear no final. E eu não esperava que ele fosse pro outro lado, tá ligado? O RDF drogado e prostituído, né? vamos falar deles, então. A gente tem o Vivo Schneider, que é o pai que é o Faramir. Que é o pai que morreu e não morreu, né? Ah, é o Faramir, né, cara? Sabia que eu conheci. É o Faramir. Pô, sabia que eu conheci. É o Caolho 300 também, conta a história. Ah, é, também. Ah, é verdade. Aí, então... Acabou toda a carreira dele. Tu tem o... Tu tem, então, o Viv Schneider, que ele morreu e o Tentáculo ressuscitou ele. Preso na torre, né, cara, sem poder sair. É aí que tá, meu. Pra que eu vou trazer o filho da puta de volta se eu vou deixar ele preso num lugar a porra do tempo inteiro, meu? Pra comandar na Surdina, porque ele é um bom líder. O filho não era, entendeu? Sim. É pra deixar uma fachada ali. Aí tu tem ele que só via ele dando soco em areia e... Não, ele surrou lá o Alixas lá que foi treinar com ele também, cara. Não, que sumiu quando apareceu o tentáculo, né? Tu notou que o cara desaparece quando aparece assim o tentáculo? Sim, que nem o Alice. algumas pessoas têm o instinto natural pra saber quando a treta tá chegando. Eles vazam. O cara desapareceu ali e nunca mais se ouve falar dele. Não quer dizer. Tomou um chute no ovo e acabou. Aí você tem o cara que ele já é meio desequilibrado e tal. Aí que tem os filhos dele, né? Que é o Baba, o Ard, que é o filho babaca que fazia bullying no Danny. Eu só quero fazer um contraponto com o Ard. O Ard, ele é um babaca desde o começo da série. Ele continua um babaca até o final da série. Sim, sim. Só que, assim como o Amaro falou, cara, eles mudam muito de opinião muito rápido. E tipo, ah, porque não sei o que lá, o tentáculo é ruim. Não, mas o tentáculo vai me ajudar a matar meu pai, que meu pai é ruim. Não, mas meu pai é bom. Não, mas o tentáculo é ruim também. Não, mas... Porra, cara, se decide, caralho! Ele virou drogado, ele matou o pai dele pra se livrar daquilo, porque, tipo, ele é um fudido, porque o pai dele também, tipo... Ele começou a usar drogas porque ele tava sendo, tipo... Ele acabou a aspirina. Não, é que, tipo, o pai dele controlava a empresa na Surdina através dele. Sim, então, tipo, isso começou a estressar o cara e fez ele ser viciado em analgésicos. Então, ele virou um drogado, ele matou o pai dele... Ele ficou super feliz que ele se livrou daquilo, o pai dele volta. E começou a ter alucinações. Ele vê que... Que é a culpa, no caso, né? Eu tava pensando aqui que se esse lance do pai dele não morrer de fato não foi um argumento merda do roteiro pra ele ser bonzinho no final. Tipo, ele matou o pai, mas o pai dele não morreu, então ele não é mal. É legal. Na verdade, ele continuou sendo um cuzão até o final, cara. Sim. Isso eu achei, assim. Mas só que, tipo, ele teve que se aliar. Ele se aliou ao Danny porque ele viu que a porra toda já tava fudido e... É que, na real, eu acho que ele se ligou que, tipo, ele tava numa merda muito ruim e ia dar uma merda muito pior, cara. Exato, exatamente. Então, tipo, ele passou por todas essas fases. Ele não deixou de ser o babaca que ele era, mas ele, tipo, ele foi pro outro lado, pro lado do Danny, pra ajudar ele, pra ele poder se safar também, né? E esse cara ficou bem nesse papel, meu. Apesar dele ser uma versão mais velha do cara que vira uma morsa no filme do Kevin Smith. Justin Long é igual, cara, ao Justin Long. Cara, inclusive, ele parece mais velho que o pai dele. Cara, pra mim. Eu não sei quem comentou isso, acho que foi uma rata. Ele. Daquele jeito, cabelinho jogado pra trás, ele seria um Bates do Miracle Man perfeito, cara. Ah, sim. Sim, foi ele, uma rata comentou isso. Ele me lembra uma cruz de Christian Bale com Joseph Gordon-Levitt. Parece o Gordon-Levitt com cara de homem, né? Ele tá pro... Eu acho que ele tá pro Justin Long, assim como o Gordon-Levitt tava pro Heath Ledger, tá ligado? Sim. São muito parecido, cara. Agora, o que ele flutua de mudar de opinião na série, durante a série toda, a irmã dele faz isso num episódio só. Não, cara, exatamente. Não, cara. Mas assim, ó, vamos falar. Ela é da filha da puta. A Joy, pra mim, ela foi filha da puta desde sempre. Porque quando o Danny apareceu e eles internaram e ela ficou naquele. Ah, será que é o Danny? Será que não é? Aí no fim, é o Danny mesmo. Aí assim. É o Danny que tacar veneno nele. Aí, tipo assim, assim que ela viu, pô, é o Danny e tal, aí o cara tentou meio que se aproximar e o bagulho da empresa e tal, e ela falou assim, não, a gente não te quer aqui, tipo... Tu não é meu irmão, tu não é irmão dele, a gente não te quer aqui. Exato, e aí, tipo, eu não... Toma essa tigela. Eu não entendi por que ela ajudou com esse bagulho da tigela, tá ligado? Mas depois disso, ela sempre foi cuzona desde sempre, cara. Se ele fosse uma pessoa... Sabe, quando ele recebeu os M&M's, ele teria pego ali de tal enfermeiro, me decola. Aí mandava um envelope de volta quando ela desse escrito seus M&M's pregadinhos. Vá tomar no cu. enfia esses marrom. É, exato. Um por um. Porra. Aquele negócio dela do teu parente, ele tá precisando de um fígado. Esse cara aqui tem um fígado. Porra, cara. Já dá pra ver que ela é filha da puta, sim, cara. Sim, mas só que ali, não. Pra quem não conhece a personagem, aquilo ali parecia que ela era boazinha, e essa cena aí dá uma tapa na cara da pessoa, e porra, diabo é isso? Mas é que tá, ela dá a impressão que ela dá uma vida de mídia várias vezes, mas tipo, não dura muito o tempo. É, mas no, acho que no fundo ela, tipo, ela sempre... Ela é filha da puta também, tá ligado? É que nessa cena do hospital aí, do cara com o fígado, tipo, ela olha pro irmão dela, ela diz assim, não sei se tu vai querer ir junto, porque hoje eu vou pegar pesado. E quando rola o lance do, esse fígado pode ir pro teu sobrinho e tal. Cara, a cara do irmão dela é tipo assim, caralho, menina, qual que é o teu problema, velho? Sabe? Puxou, tipo, tu é louca mesmo, hein, bruxão, né? Tu é louca. É louca mesmo. Isso é o cara que é um filho da puta, tá ligado? Tipo, tu vê que ali existe uma diferença entre o cara que é o filho da puta, mas ele não segue até o limite da coisa, porque quando ele mata, entre aspas, né? Na verdade, ele mata o pai dele. Quando ele mata o pai dele, ele decide assim, velho, foda-se essa porra, foda-se essa empresa. Tipo, cara, eu quero viver minha vida longe dessa merda, que eu não aguento mais essa porra. E ele quer ir embora, meu. Ele é um gerador de drogas, cara. Mas... E ele não consegue por causa da mina, velho. A mina não deixa. A irmã dele é quem... Ela leva jeito de botar fogo em filhote, tá ligado? Sim. Porque ele quer sair depois, né? Que aparece os acordos lá, ele não, ele quer... Não, vamos fazer um acordo, quero sair disso aqui. Me dá esse dinheiro e saio. Daí tipo, não posso mais, alguém já deu uma contraproposta aqui. Ele, porra, aí vai vir a irmã dele. Né? Eu só acho foda a cena do acabou meu paracetamol, eu vou dar uma lambidinha nessa heroína aqui, porque eu acho que é a mesma coisa. Eu achei incrível, cara. O Danny chegou pra ele e falou assim que isso aqui, essa caveira aqui, significa veneno. Perigo! Perigo! Essa porra aqui é pior do que as outras heroínas. Beleza, deixa aí, mano. Essa cobrinha aqui significa cobra. O filho da puta foi o dele que deixou lá na mesa dele, né? Mas eu tenho a impressão que, na verdade, ele usou a heroína pra fuder o pai dele, tá ligado? Porque, tipo, ele era o único link que o pai dele tinha com a empresa diretamente. Ele pegou e disse: quer saber, bruxo? Vou ficar bem louco. Ficar mandando o dedo do meio pro escritório. Cara, e depois ele ficou noiadaço, né, velho? Sim, ele passou por todo. Tipo, ele só Tanto foi... que depois, quem teve que ir lá no manicômio lá salvar ele foi o Naruto lá, velho. O Renato Russo lá, né? O Renato Russo foi lá. O Renato Russo Ninja. É. O Caco Seocler. E o médico é o primeiro médico de ficção científica que, tipo, acredita no paciente, tá ligado? Ele... Uhum. Não, aquele médico lá, duas coisas me incomodaram nele, cara. A porra da gravata, que nunca combinava com a camisa. Ah, olha. Caralho. Por isso que eu vim prestar atenção, cara. Ah, vai se fuder. E o fato de que, tipo assim, porra, cara, ele não se prestou a pesquisar sobre a vida do maluco, tá ligado? É. Tipo, o cara tá dizendo que ele é uma pessoa, aí, tipo, ele tem que ir lá conversar com o cara 20 mil vezes pra ir pesquisar, pra ir saber que o cara é... No fim ele acreditou, só que daí o cara ficava com aquele papo de punho de ferro, é, não. Dragão, velho. Cidade interdimensional, filha da puta. O cara perguntava se tava onde. Fui pego por uma família de mexicanos, a mulher chamava Maria, o homem chamava Juan, eu era criado lá criando galinha. Fronteira do México, porra. Tipo, inventa uma história, cara, incrível. Sim, cara. Pra te ficar 15 anos fora e os caras te liberam porque já sabe. E o foda é que o roteiro na série, logo nos primeiros episódios, pra quem não conhece o Punho de Ferro, ela tenta fazer o cara que tá assistindo acreditar que talvez ele seja o John Henderson. Sim. Que não seja o Danny Rand. Sim. Que, porra, a gente sabe que ele... Ele é acabar essa lei. Sabe? Tipo, daí fica meio ridículo. Aquele passaporte ali, eu tenho que te dizer que eu menti a respeito dele. Ah, tu mentiu. É, eu usei ele pra entrar no país. Porra, filha da puta! Enfia no cu essa merda, esse passaporte, sabe? Por mim, poder voltar toda certo, chegar nessa cena aí, ele admitir que era esse cara e entrava aquele chinês, como o Punho de Ferro, desse uma porrada nele e continua essa série. Eu sou o verdadeiro Punho de Ferro, porra. É, exato. Eu tava na mala desse cara. Quem mais de personagem aí que a gente tem? Algum personagem relevante além disso? Cara, tem um mendigo que morre no Sim, cara, do... velho, era o melhor personagem que tinha, cara. Qual? O mendigo da utopia lá, cara. Como é que é o nome? Anthony? Sei lá, é louco. Um mendigo louco lá que fala pra ele mijar no sapato antes de jogar. É. Quando ele chegou lá e disse: Bela é podre, vai comer o cu dele lá, quer dizer? Inocente, vai oferecer um biscoito a ele, eu digo nada, isso vai acabar mal pra ele. Eu acho que de personagem secundário, o que a gente pode falar? Tem os alunos da Colin Wing lá, que tipo, detalhe não nada. Cinco... Cara, é tudo um bando de gariba, cara. Tu olha pra eles pegar um vento, eles morrem, cara. Cara, mas como é que o cara desse vai dar trabalho assunto? Pra porra do Punho de Ferro, né? Não, como é que um cara desse vai entrar numa briga? Aquele principalzinho lá, que era o que ia... Eu vou lutar nas brigas noturnas lá, ganhar um dinheiro. Cara, esse maluco, ele ia morrer, tá ligado? Cara, os alunos serviram pra uma das melhores cenas da série, que é a varada na canela, mano. Eu ia falar isso agora. Quando ele entra, ele entra e reclama com a galera, né, que estão fazendo tudo errado, aí ele pega aquela porra daquela espada e faz uma posição torta pra cacete. Tu não sabe, não ensina, porra. Botava um dublê ali, filmava de coxa, mas pelo amor de Deus, o cara tá todo torto. Cara, a postura desse filho da puta. Não, e uma coisa que me incomodou muito, cara, só que acho que foi mais nos primeiros episódios que isso aconteceu, porque depois eles deram uma melhoradinha. Porque, tipo, as lutas, elas eram... Tu via que era muito coreografado. Não, piora. A primeira luta do Danny Rand contra a Colin Wing, que parece que eles estão dançando, tá ligado? Tipo, tu vê, tá, essa mina nunca vai acertar esse cara. Eles estavam ensaiando. Acho que eles estavam ensaiando pra fazer a cena. É, e depois rola uma cena, eu acho que é a cena do corredor e a cena do elevador, cara, que daí tu vê que mudou totalmente, assim. Sim. Tipo, ficou realmente parecendo que era uma luta. E aí na hora que ele põe a mão no elevador e o maluco dá a machadada, né, que é a gangue da Madame Machado lá. Sim. Na hora que o maluco dá com a machadinha na mão dele, ele usa o Punho de Ferro, explode o machadinho, e aí rola aquela luta a fuder dentro do elevador. computador, tá ligado? Aí parece que, eu não sei se foi alguém diferente dirigindo, mas tu via que rolava até uma câmera lenta e tu sentiu o impacto dos golpes, sabe? Uhum. Antes tu não sentia isso. Eu acho que aquele deve ter sido segundo... Aquela batida, aquele soco que tinha na série do Demolidor, sabe? Tipo, que era aquela paulada seca, tá ligado? Cara, essa cena do elevador é muito boa, mas eu ainda prefiro a cena dele no outro elevador abrindo a escotilha com o pior efeito. Oh, onde eu estou aqui, só faltou o seu barriga e o nhonho atrás dele ali. Ele abriu a escotilha, aquele fundo zoado e o Satanás voando. Ele dá um pulo muito torto ali, pelo amor de Deus. Ah, tem lá o Himalaia também, né? Com as pedras. Ai, não, velho. Feito com os restos do episódio do Zerolito do Chapolin. Ó, a gente tá esquecendo dos principais personagens, que é a Madame Gao! Madame Gao! Piores jogos psicológicos já vistos no filme, desde os filmes de Zack Snyder. Pelo amor de Deus, velho. Cara, era tão fácil mandar ela calar a boca e parar de falar. Eu não entendi, cara. Qual que era a moral da velha? Ela tem, tipo, ela tem língua de cobra ou ela tem aquela a palmada violenta lá que ela arremessava os negros voando? Ela é de comum. Ela consegue mexer o ki. Essa velha tá viva desde o século 17. Pelo menos que é o que ela fala. Então ela tem um treinamento marcial fudido. Tipo, que dá super força, língua de cobra, só no imprevindo ela de envelhecer, né? Ela era tão legal no Demolidor. Eu tava esperando tanta coisa dessa velha. Eu queria que ela fosse a vilã principal e lutasse com ele no final, totalmente fudasticamente, mas não. É uma vizinha, fofoqueira. Aquela cena que ela explode a fábrica com o ceguinho tudo dentro, puta, essa mulher vai ser do caralho, né, cara? Não. Deixa eu ver que mais personagem tem. O Renato Russo lá, que é o... É o Naruto. Cara, Boruto. Tipo... O cara era o tentáculo da Madame Gao e o tentáculo do Renato Russo. E, tipo, cara, eu não vi nenhum ninja em nenhum momento, tá ligado? Todo mundo se veste normalmente. Ah, cara, eu vou dizer... Morreram todos no Demolidor. Eu fiquei louco da minha cara, cara. Eu queria ter visto pelo menos um ninja, velho. Tá ligado? Eu fiquei assim, tipo, não. Na segunda temporada do Demolidor... Demorou 8 episódios pra aparecer um ninja, cara. Tinha tanto ninja, né, cara? Tinha tanto ninja no Demolidor. Eu queria ver ninjas fazendo ninjices. Quando o Harold Schneider chega ali pra bater no... matar o cara. Ele tá vestido de ninja. Ele tá vestido de ninja. E tem uns ninjas em volta dele. Não, eu sei, mas eles não estão fazendo coisas de ninja, cara. Eles não estão dando pelas paredes. Ele dá o golpe do facão. Nem que mudasse Naruto e botasse uns caras vestindo umas papetas, umas roupas de gari. Eu já ficava feliz. Aí o Evandro tava assistindo antes de mim e fazia: fica bom quando tentar com ele. Pronto, vai ter ninja agora. Não. Tentar com Renato Russo e seus amigos, caralho. Eu disse que melhorou quando tu... Preciso amar! Porque tu teve duas tramas, né? Tu teve a trama com o tentáculo da Madame Gal, que eles foram até a China, né, cara? Pra lá pegar ela. Caralho, cara. Da história, né? E aí tá uma coisa que eu gostei, porque mostrou eles no avião, porque geralmente os caras falam, vamos na China, e aí, tipo, aparece os caras lá já direto, não. Sabe? Tinha que mostrar o avião porque não tinha China. Eles foram num porto qualquer lá, ficaram filmando. Sim. Mas será que é a China? Exato. Bota os figurantes chineses aí. A gente esqueceu de falar da Claire, cara. Que a Claire é a única pessoa com o mínimo de razão nessa porra dessa série. Única. Eu olhava pra aquela mulher e eu dizia assim: meu, tu é a melhor personagem. Por que tu só não pega tuas coisas e vai embora? Pega tuas coisas e tuas quatro marmitas ali de comida chique. E aí depois ela ainda só fala, cara. Quando ela tá na China, ela ainda fala: a pior coisa que eu podia ter feito era ter vindo com vocês pra China. Por que foi, filha da puta? Vocês não viram? Ela tem uma puta atitude maluca, tipo o Dan Scully, cara, porque ela viu um homem indestrutível, viu um cara que enxerga sem ser estando cego, viu um monstro verde e ainda duvida do cara quando ele fala que arrebenta a parede com a mão. Ela duvidava do roteiro. Ele não pode ser de verdade, não. Não tô nessa série, não. Pelo amor de Deus. Eu vi, cara, vocês não viram o... Não, e tá com tudo pra ela ser a Tigre Branco, né? Será? Ela pegou as garrinhas, o pai dela... Dá a entender, acho que é no Demolidor ou é no Punho, que dá a entender que o pai dela era o Tigre Branco, né? Que o nome da mãe dela, se eu não me engano, é o nome da mulher do Tigre Branco. O nome da mãe dela é Sônia Braga, cara. Ela usa uma jaburu velho. Sônia Braga. Sônia Braga! Eu vou mandar aí pra vocês. Eu vou mandar aí pra vocês a imagem do Marvel Netflix Starter Pack. Que tem um, ah, sim. Tem um Kais, tem um Kais, uma Uzi, uma katana, um cara de terno e a Claire. Não, o Kais não, é os containers. É os containers de Kais. E outra coisa, já prestaram atenção que todo mundo que se fere, assim, em 90% das vezes os heróis que se ferem vão tratar com ela, só tem um ferimento do lado direito, do inferior, no canto inferior direito do, do corpo. É. Todo mundo, né? Porra. Mas eu acho que, tipo, como é que ninguém deu a ideia ainda pra ela? Tipo, porra, monta o um consultório pra atender esses, esses filha da puta. Cara. Até hoje, né? Quatro séries, porra. É que, ela não tinha dinheiro, tu entende? Agora ela tem as indústrias Rand pra financiar ela, cara. Mas porra é uma MacGyver da medicina, ela faz operação com cartão de crédito. Caralho, velho, que teve. Falando em cartão de crédito, velho, vocês repararam a quantidade de propaganda que teve nessa série perto das outras? Não, não reparei. É Mastercard, é Everlast, é Aston Martin, é Nike, é Adidas. Caralho, velho, o tempo inteiro aparecia um monte de marca, assim, tipo, pá, na tua cara. Pá, rápido. Então não foi parte bem feito, porque eu não... Não notei. Ele está ferido rápido, pega. Ah, Aston Martin, ok. Aston Martin, eu me liguei. A carroça de burro mais rápida. Do... Mas, mais algum personagem que a gente que tem cara, o eu achei o Davos ficou legal. Eu gostei do Davos. Eu detestei o Davos. Eu gostei do Davos porque ele fez tudo. Em poucos episódios, ele fez muito mais do que o Danny fez em, tipo, em 10, tá ligado? Ele falou em Davos, né, cara? Que tava aí o pai assistindo. E aí, tipo, pô, o cara é do Game of Thrones, né? O Guri, né? Qual é o personagem que ele fazia no Game of Thrones? Loras. Loras Tyrell. Loras, né? Aí ele falou, ah, o meu amigo Davos, ele disse, porra, o Cavaleiro da Cebola lá também do Game of Thrones, tá ligado? Tipo, os caras tão misturando a série, caralho. É, mas a Colleen Wing, ela tava no Game of Thrones também, ela é uma das filhas das Serpentes da Areia. É. Ah, nem lembrava. Só que, infelizmente, não é daquelas que aparecem os peitinhos fora. É o que tá. Não, não. Ela é a mina que usa o chicote. Chicotes. Porra, tô muito triste. Cara, agora assim, Davos pra mim poderia ter sido o vilão da série todinho junto com a véia. Só isso. Podia, né, cara? Podiam ter feito, tipo assim, não, tem a véia e aí tem, tipo, um cara muito foda que impõe medo nas pessoas pra véia. E aí no final tu descobre que é o Davos, porque, tipo, o Danny virou o punho e ele mas ficou... Mas sabe qual é o problema, cara? O problema aquele negócio mim... se eu sou seu amiguinho. Porra, o Davos nunca foi amigo do Danny, ele tem um ciúme desgraçado, cara. Sabe o problema pra mim é assim, cara, é 13 episódios de 50 e poucos minutos. Sim. Tipo, não, chegam a uma hora, o que me dá mais dúvida é isso. É muito, cara, é muito tempo pra ti, tu não pode desenvolver um plot só numa temporada inteira. Tem que ficar criando vários subplots. Isso me lembrou, até ainda bem que tu falou isso, que isso me lembrou um negócio que eu tava vendo no Luke Cage, que agora tá parecendo ótimo depois de Punho de Ferro. Toda a série, depois da segunda temporada de Demolidor, aconteceu isso. Acontece em Jessica Jones, não tanto, acontece mais perto do final. Em Punho de Ferro e em Luke Cage acontece direto. Um vilão faz, vamos lá destruir a porra toda. Aí quando ele tá indo, alguém faz, não, não, não, não vá agora, deixe lá pra depois. Aí ele faz, tá certo, e para, e não acontece nada. É um ódio, cara, do caralho. Punho de Ferro dá pra você separar, tipo. Em arcos, assim, a série toda, sabe? O primeiro arco é Eu Não Tô Louco. O primeiro segundo arco é Rico, mas Consciente. É, né? Não, é o arco, é o. Como é que é o. É o novela mexicana, né? Que estão disputando a empresa. É. Sim. Briga familiar na empresa. Chega um cara e coloca um pobre dentro da família. Essa pessoa descobre que é parente de alguém da família, da empresa, que é rico, então a pessoa galga degraus até ficar inteligente e fodona e tomar parte da empresa, e ela vira alvo da família da empresa. Aí tem a Paola Bracho lá, pra dar o... Sim. Bem isso. Que era amigo, finge que era amigo, mas na verdade é inimiga. Então, cara, falando desse amigo que não era amigo, que no final... Eu não entendi direito, cara. Aí, tipo, rola aquela briga do Davos com o Danny no final, que é uma briga mequetrefe, com todo respeito. Muita. Eu achei aquelas lutas no final uma bosta. Foi uma das coisas que eu fiquei mais puto com a série, foi que, tipo assim, não teve um desafio foda pra ele. Deixa eu só aproveitar a tua deixa. O cara é bêbado. Deixa eu só aproveitar a tua deixa. É, exato, o único que fechou de frente com ele foi o Bruce Lee bêbado lá, o Brandon Routh com o olho puxado lá. Isso que eu quero falar assim, ó, a maior decepção pra mim da série... O mendigo gato lá, o mendigo bonitão. A maior decepção pra mim da série foi o... foi as lutas, né, cara? Eu esperava coisas do nível do Demolidor, né? Porque é uma série baseada num cara que luta em arte marcial. Porque eu espero que numa luta. O Punho de Ferro sai dando porrada em todo mundo. Porque eu espero que numa luta o Punho de Ferro tenha um pouco mais de habilidade marciais do que o Demolidor, tá ligado? Aí o cara vai e me enfrenta a porra de um capanga mequetrefe e apanha, e depois enfrenta um cara altamente foda, besta fubando das artes marciais e ganha. Como? Ah. É, cara, eu fiquei pensando assim, cara, o Davos vai limpar o chão com ele. Quando ele é criptonita dele. Não, e o pior é que o Davos, tu pega o ator pra olhar ele, ele é bizarro, porque ele tem o tronquinho curto e os braços e as pernas compridos, tá ligado? ele fica parecendo um bonecão. E ele é baixinho, e o ator que faz o Danny Rand já é baixinho. Tem as pernas curtinhas. E aí, fica parecendo que o Davos é um anão, sabe? Tipo, porra. Cara, uma cena que dá pra ver bastante contraste da luta dos dois é a fuga da Universidade Tentáculo. Caralho, cara! Tentáculo. O Davos! É, Instituto Tentáculo Xavier para Jovens Assassinos. Aí eles estão. Aquela cena dos dois no corredor e tal, lutando igual, beleza. Aí na hora que eles estão no portão, o Danny Rand pula nos moleques, bate, empurra. Chega o Davos no moleque e falou: não gosto desse joelho. Esse joelho tá me encarando. Cara, isso é uma coisa que me incomodou, velho. Você conhece a lenda do Curupira? O Davos, por que ele foi pau no cu com o cara do food truck, que eu não entendi até agora, cara? Acho que o cara do food truck era do Tentáculo e tava vigiando a saída da empresa, cara. Não, e quando ele entrou ali... Eu posso ser sincero, assim, eu trabalhei em food truck, todo mundo é pau no cu com quem trabalha em food truck. A tristeza do cara, né, mano? A música do Hulk. Cara, ele já foi agredido por um mestre das artes marciais. Acontece o tempo todo. O Flamer tava lá trabalhando no food truck, chegou um cara com umas estrelas ninja, atirou nele, tá ligado? Não. Estrela shuriken de alumínio, né, cara? Não, ele fez um origami de shuriken de alumínio. É, exato. Sabe o que eu pensei quando ele apareceu, que ele fez isso aí? Eu digo, é um mercenário. Eu pensei isso também. Se o Bazooka aparecer na Jessica Jones, o mercenário vai aparecer aí pra ligar com o Demolidor na terceira temporada. Mas eu pensei nisso, cara, na hora. Cara, na hora que o cara começou a dobrar aquela folhinha de papel alumínio mequetrefe, igual essa que a gente tem em casa, fez uma estrelinha, jogou e perfurou metal. Você sabe aquele meme do Ice Cube e o... Não, e o Chris Tucker fazendo... Damn! Foi eu, cara. Damn! É que nem o mercenário no filme maravilhoso do Ben Affleck, né? Ele pega o creepy, aí ele desdobra. Amendoim, é verdade. Era fudido. Mas então temos os arcos que o Godok tava falando, né? O arco do disputa pelas empresas. O arco. Aí o arco do... Não, o primeiro arco tem que chamar. Eu não tô louco, não. Eu só tô levemente desidratado e focado na minha salvação. Caralho, velho. Aí tem a disputa pela empresa, novelão mexicano, do tipo... Não queremos você aqui, mas eu tenho meus direitos. A usurpa punho de ferro. Aí depois vem o quê? Depois vem o... Aí depois acho que entra o tentáculo, né, com a Madame Gal. É, algo de errado não está certo. Aí fica a trama, temos que destruir o tentáculo, porque eu fui treinado 15 anos pra essa porra. É. Mesmo sendo o pior punho de ferro de todos, e todo mundo falando isso pra mim toda hora. Caralho, cara, quando a Madame Gal olha pra ele... A frase dessa série é, você é um fracasso. Cara, quando a Madame Gal olha pra ele e fala, eu já conheci outros punhos de ferro, você é um lixo. Eu levantei e aplaudi. Cara, foda. Ah, ela convida ele pra aquele campeonato mequetrefe, eu lembrei disso. Cara, agora. Não, o que, que é aquilo, velho? O que, que é aquele. Os dois russos fazendo a dança da faca lá, meu? O que, que é aquela. Aquela. Me acompanhe, você projeto... vai participar de um campeonato do filme de Bandeirantes, né? Vai você embora. Está agora na sessão. Eu tava esperando o Goro animatrônico ali uma hora. O Motaro lá esperando o cara. Como é que é o cara aquele do American Ninja? O... Michael Dudikoff. Michael Dudikoff, tinha que aparecer o Michael Dudikoff nesse campeonato. O Michael Dudikoff era ele, cara, lutando de tênis branco. caralho, velho. Aquele tênis branco dele gritava, né, cara? Porque ele era muito branco, com um terno muito preto. Cara, e tem a mina que tem o visual da... É a noiva das Nove Aranhas, né? Sim. Que é o visual, é o visual, que é uma arma imortal e ela é tem o mesmo visual que aquela mulher ali. É o russo das duas facas, a noiva das Nove Aranhas. Que foi uma luta bizarra também, porque a mina era fraca pra caramba, ele só precisava acertar um soco nela, porque. Cara, ele deu um soco na cabeça na cara dela, da guria, velho. Ele tava de pau duro, ele não tava se concentrando, não. Volta de castidade de merda esse, hein? Sim. E aí depois lutou contra o outro cara lá do karaokê. Que era o cara que só sabia lutar se ele estivesse usando uma arma. Se ele estivesse sem arma, ele não sabia lutar. Eu esperei tanto. Reparou isso? Uma hora ele tava usando uma arma. Daí ele perdeu a arma, dele olhou e correu em direção da arma. Mas surra esse cara na mão, cara! Ele é o pior punho de ferro, mata ele. E aí, cara, aí no fim ele perdeu o campeonato, né? Tipo. Ele desistiu. Desistiu? Pra salvar a filha do... A figurante que não fez diferença. Ela é provavelmente a mesma mulher que tava deitada na cama do Batman. Tipo, ela não fez diferença nenhuma. Sim. Não. Ela é uma das mulheres resgatadas do container do primeiro episódio do Demolidor lá. Só que ela assinou um contrato pra duas séries, né? Aí... Não, e o foda é que tipo, também teve o tal do químico lá. Que, cara, eu achei que não tão idiota, meu. Mas assim, ó, tão idiota. Tipo, o cara tava numa briga se defendendo de uma facada e ele deu uma facada acidental num outro maluco. Exato. Claro, cara! Qual que é o problema desses malucos, velho? Mas eu, antes disso. A cena que ele pula do caminhão pro carro é tão mal feita nesse mundo que me deu agonia. Cara, se ele tivesse feito aquilo de verdade, meu, ele e o russo tinham sido atropelados pela porra do carro, velho. Mas antes disso, tem, né, o container desesperado. É container 1, cara? É container 1? Não é container 1. É container 2? E daí sai um maluco vestido de macaco, assim, dizendo... Cara, e é o investigador mais bosta do mundo. Pra ele no container, né, cara? Então, o cara abre a casinha, a primeira coisa, na hora que ele levantou, eu sou o químico, o outro cara levantou, eu esperava ele falar, vocês estão cagando aonde? O cara é o pior investigador do mundo. Ele entra no container que tem, sei lá, 5 metros. Ele. Aí, anda 3, aí 3 que mora. Não, aí que mora. 4 caixas, uma cortina. Sabe? Aí que mora um outro problema, Mara. Ele é o pior investigador do mundo e o melhor investigador do mundo na mesma série. Porque como é que o filho da puta chegou à conclusão de que o vivo Schneider tava vivo, velho? É verdade. Que ele foi até o prédio lá atrás do filho do cara. Subiu na porra do prédio, trepou na janela lá, subiu por fora, abriu a janelinha com o Mastercard dele, que era uma tranca vagabunda, que a porra do prédio. O bagulho inteiro... super seguro, segurança máxima, e tinha uma tranca vagabunda na casa. Se tu mora no 15º andar, você vai botar grade na janela? Ele tomou um empurrão Game of Thrones também. Cara, ele tomou um empurrão Game of Thrones lá e caiu. Mas, cara, como é que ele é, tipo, ele é um investigador mega foda e daí, tipo, ele é um investigador muito ruim ao mesmo tempo. Oscila muito, sabe? Essa é a trama do Morto Muito Louco. Também. Só que pelo menos uma coisa que não foi tão ruim na série foi que, tipo assim, os vilão não são burros, sabe? Porque nem o vivo Schneider. Burro é o herói. Burro é o herói. Porque o vivo Schneider tinha câmera espalhada por tudo, cara. Sim. Sim. Pela apareceu cidade, a Globo. A cidade, cara, fui só eu. Eu peguei. Eu vi o Schneider, lembrei do filho dele. Eu peguei uma vibe meio estranha daquele cara com a irmã dele, cara. Sim, era isso mesmo também. Eu também, ele vai comer a irmã. É o Mercúrio. Caralho, cara, por alguns momentos eu esperei isso. Tem uma hora, acho que eles estão no. Não sei se é no escritório dele. Ou eu não sei onde é que ele tá, que tipo. Eles estão na casa dela, que antes da cena do fígado lá no hospital, que ela olha pra ele e diz assim, ela pega, mexe, olha pra ele e fala assim, você tem um sorriso bonito, você deveria usar mais. E fica um climão assim, tipo, porra, cara, ela quer muito te dar, velho. Ela vai ajoelhar agora, quer dizer. Tipo, vamos sair de fininho aqui. Que e outra coisa que eu vou reclamar, meu, nunca na minha vida eu ia dizer que aquela mulher tem menos de 30 anos. Sim. Cara, nunca. Porque na série ela tem tipo uns 27. É, 27 a 28. Ela era mais nova que todos, né? Então ela tem a vida mais nova. Ela era mais nova e ela parece mais velha que o cara, velho. Porra, o que, que ela tá usando, meu? Fala com a Madame Gal lá pra ela passar uns cremes pra ti, velho. Porque, porra... Maldade, cara, maldade. Foi isso. Não, outra coisa que o Coruja comentou enquanto a gente assistiu, porque a gente assistiu até o sétimo episódio junto, né? Ele olhou e disse assim, cara, olha a mão dessa mulher, velho. Ela tem mó mão de menina véia. É aquela do Saif de que tinha a mão de homem, aquela do... A mão de homem. Menos hands, cara. A mão é um negócio que denuncia idade mesmo, cara. A única pessoa que parecia ser nova era o próprio Punho de Ferro. Se ele tivesse sem barba, meu, ele passava por 17. Fácil. Sim. Fácil. Acho que é por isso que mantiveram a barba e não colocaram a máscara nele, porque senão ia parecer, sei lá, um infantil Punho de Ferro. Infante Punho de Ferro. Pô, velho, isso de não ter rolado nem a máscara, cara. Nem a máscara, nem a... Ah, cara, aí eu até, sei lá, velho, é que a gente falou assim, ó, eu tinha comentado que a única série dessas quatro aí que saíram até agora que tem a vibe de super-herói é o Demolidor, né, cara? Ele é o único que desde o começo sai de noite pra caçar bandido. Sim. Então, sim, faz sentido ele ter um uniforme. Os outros não faz sentido, sabe? Cara, outra coisa que não faz sentido é, tipo, porra, eu moro numa cidade grande pra caralho, tem um cara que é dono de uma das maiores empresas da cidade, o cara é rico pra caralho, por exemplo, aqui, que é a tal da Randon. Aí, porra, tu viu o Raul Randon sai por aí na rua dizendo que é o tal do Punho de Ferro e sai só sucando bandido, cara. Não, né, meu? Põe a porra da máscara, filho da puta. Peraí, vamos lá. Nesse universo tem o Tony Stark, que é o Homem de Ferro, cara. É, deve atorar. O Homem de Ferro é a prova de bala, cara. É um ponto. Tem uma saída muito simples. Mas uma coisa que eles usam muito na série é tipo assim. O que tem de maluco aparecendo aí com. Falando que tem poder e tal, sabe? Daí vai até um pouco na carona do Agents of Shield. Não precisava dar um uniforme a ele, mas tipo, um exemplo assim que podia fazer uma referenciazinha, qualquer coisa assim. Tem cenas que ele tem que ir disfarçado pra alguns lugares e ele coloca um capuz, né, do casaco na cabeça. Se, tipo, na China ele tivesse que se disfarçar tal, e achasse um pedaço de pano velho sujo lá e botasse ali só pra, tipo, vou fazer a máscarazinha aqui pra ninguém me reconhecer. Pois é, cara, teve aquela cena ridícula do Luke Cage usando a roupa antiga. Pô, eu ia dizer, fizeram isso no Luke Cage, né, cara? Qual que é o problema de botar uma máscara nesse filho da puta? Eu tava no cu, pô. Estava botar uma roupa verde nesse filho. Sim. Da puta. Sim! Se fosse um abrigo da Adidas verde. Exato, né? Exatamente. Pelo amor de Jesus. Até a Jessica Jones mostrou a roupa. É. Nem usou, né? Mostrou não, a roupa. Não usou, que idiota, mostrou, né? Ah, mas apareceu no videozinho lá da... Eu queria falar disso agora. Melhor coisa da série todinha é aquele vídeo... Verdade, 30... cara. Enquanto que aparece esse vídeo aí, velho? Que eu acho que eu dormi e eu não... Ou ia, né? É na casa do Bismuto lá. É, o Renato Russo faz... Eu vou te mostrar a minha coleção de Legião Urbana e esse vídeo aqui, ó. Caralho, aí eu não vi isso, cara. Eu dormi e passei adiante. Eu coloquei a foto no Super Amish lá. Não, eu vi. Aí... É a foto do punho de pulseirinhas de rave. Isso, só que como é preto e branco, a imagem é ruim, aí funciona muito bem aquelas pulseiras lá, que parece que é o punho dele que tá brilhando mesmo. Eu vi a foto, mas eu não vi na série, tá ligado? Provavelmente foi algum pedaço que eu dormi. Eu achei que ficou do caralho, meu. Ele vai, surra um monte de soldado e corre na direção da câmera. Aquilo e aí, é um punho de ferro. Se tivesse passado a série toda só com aquele cara pra me dar rota. Não, fala agora, fala. Uma coisa que me incomodou muito na hora que ele tá na casa lá do Biscoito, Bismuto, Boruto, Naruto, sei lá o nome. É o Bakuto. Russo, Renato Russo. É o Russo. Bakugan. Caco Seocler. Na hora que ele tá na casa do Caco Seocler. O cara fala assim, olha, te ensinaram a curar? Não ensinaram e tal. Ah, vou te ensinar agora. Te ensinaram a recarregar o Ki? Não ensinaram. Porra, 02, que dinheiro de curso? Não te ensinaram o básico, cacete? Por isso que eu falei que ele não terminou a porra do supletivo lá que ele tava fazendo, cara. Que você fez esse tempo todo? Você limpou o chão e bateu punheta, porra? Velho, não, quando ele... O foda é que o Lei Kung fica aparecendo o tempo inteiro, sim, né? E ele fica dizendo assim, não, você tem que saber se você quer biscoito... ou se você quer bolacha. Porra, ele não fala nada de concreto, caralho. Filha da puta, mãe inocentão, tem que ficar descobrindo por si. Eu, se eu fosse a porra do trovejante lá do Leicumbe, eu disse: volta pra casa, caralho! Filha da puta! Tá fazendo merda! Volta pra casa, Jefferson! Você vai morrer! Vai embora! Sabe por que de burro, porra! Mano, e eu tô... aparece mais, né? Tem uma hora que ele para assim, ele vai fazendo pra mim dizer: foda-se, porra, vambora. É, nunca mais ele volta, largou de mão. Cara, e tipo... vai aparecer pra demônio. Mostra os monjezinhos, tal... Tá, aí chega o Lei Kung, que é um chinês alto no, nas roupas maltrapilha. O Lei Kung tinha que ser o Bolo Yang, cara. O cara é um armário. Aí bota aquele chinês esquisito com olhar enigmático de tokusatsu. Porra! Cara, sabe o que eu lembrei quando eu vi o Lei Kung, velho? I'm Lei Kung, but you can call me Patty. Patty. Cara, assim, eu acho que, assim, ó, pra redimir a série numa segunda temporada, a gente pode dizer assim, ó, que esse foi, tipo, toda a trajetória pra ele virar o Punho de Ferro de verdade, pra aquela porra funcionar na mão dele e não ficar falhando toda hora, tá ligado? Mas, cara, tem que inventar um Viagra pro cara. Eu pensei, ele vai voltar pra Kung-un, ele vai encontrar o Portal Randall, pra quem leu sabe o que é isso. O cara vai treinar, aí ele vai encontrar o Yoda, ele vai pra Dagobah, ele vai terminar a porra do treinamento, dele, vai aprender a recarregar o time. Ficou bem claro pra mim que ele saiu na metade do negócio. Ele não sabe fazer porra nenhuma. Ele sabe concentrar o bagulho na mão e explodir de porta. Só. Ele tropeçou no dragão dormindo e ganhou uma tatuagem sem querer. Tipo, aquilo ali é a marca da pata do dragão, né? O dragão deu um pataço. Ficou... Oh, você foi marcado. Ah, meu Deus, seu punho de ferro. Não, na verdade, eu tinha visto que no Davos ali, ele parece ser bem interessante pra ser o próximo punho. Mas, tem esse moleque dormindo aqui, pode ser ele mesmo. Porque aquilo que ele faz no final de destruir, tipo, todos os vidros do andar inteiro, eu queria ter visto ele fazendo aquilo a série inteira. No primeiro episódio, o punho de ferro que você espera, cara. Exato. No táxi, quando ele dá um mortal em cima do táxi, cara, ele podia explodir o táxi com a mão, velho. Exatamente. Ia ser a direção do Zack Snyder, ele ia pular o táxi, legal, o táxi explodir. E o mais legal, eu ainda ia fazer um easter egg foda pra caralho. Eu ia fazer um explodindo o táxi, tipo, ele dá um socão na porra do bloco do motor, tá ligado? O motora sai voando pela porra do vidro, vai pro hospital, e aí depois de um bom tempo na série, tu escuta: ah, não, sabe o tal do motorista do táxi? É, não, tão dizendo que o cara tá louco, tá dizendo que ele é três pessoas diferentes, que ele não sabe quem que ele é. Ah, aí ia ser foda, cara. Tá bom, né? Eu ia ser um roteirista muito melhor pra Marvel. Me contrata, Marvel. Me contrata na Netflix. O Cavaleiro Tonho da Lua no bagulho. Eu botava, cara, eu botava, velho. Porque ele é um que todo mundo fica falando, né? Não, podia botar pra aparecer e tal. Eu botava mesmo, foda-se. Tá aí, tem que usar essa porra. Ah, o Arda é bonzinho. Joy é má. Outra coisa que eu ia ter feito, cara. Eu ia ter feito, tipo, pelo menos ter aparecido. Porque eles vão, eu tenho praticamente certeza, cara, que eles vão enrolar metade de uma temporada pra fazer ele pra Kung-un até ele achar a porra da máquina. É que a próxima temporada já é Defensores, né, cara? Então, a próxima série. Então tu já tem que imaginar, cara, ele já tem que ser o fodão. Ele vai ter que virar sozinho. É, sabe? Tipo, tu teve esses três episódios pra mostrar a trajetória do cara pra ele ganhar confiança, pra ele ser o punho de ferro de verdade. Então, cara, no Defensores ele vai ter que ser fodão já, cara. Cara, sabe? Porque tecnicamente nenhum dos vilão dele morreu, né? Não. Sim. Porque o vivo Schneider caiu do prédio, mas não perdeu a cabeça. Não, mas tacaram fogo. Cremaram. Tá, tudo bem. O Naruto, o Renato Russo lá. Se aliou outra guria lá pra. Levaram embora. Oi? Não. O Renato Russo levaram o corpo dele embora. Então não mostrou ele morrer. É, o Renato Russo levaram o corpo dele embora. Aí, a Joy se juntou com a Madame Gal e o Davos. Né? Tá indo... Não, Madame o Gal Davos, tá só escutando de orelha. Ficando de olho porque ela tava pensando já nos mind games dela pra próxima temporada. É. A Madame Gal tá de costa. E dá a entender que alguém entrou em Kung-un, cara. É, alguém tinha que entender. Sim. Do tentáculo. Essa divisão USA do Tentáculo ficou bem merda, na verdade. Cara, porque tipo, os caras eram muito ruins, né? Os caras eram muito ruins. Era um bando de adolescente que... Como eu disse, com lavagem cerebral, cara, né? Com lavagem cerebral. Geração X Tentáculo. É uma da Tartaruga Ninja, cara. Mesma coisa. Sabe o que seria bom? Se fosse a divisão do Tentáculo de Porta. Se fosse só Porta lutando contra ele, seria ótimo a série. Ele ia destruir as portas tudo. Uma coisa que faltou, cara, porque o Punho de Ferro no universo Marvel, ele é o cara que melhor luta, mas o cara luta com 50 pessoas ao mesmo tempo. Então ele toma os catiripapos fudido no meio da luta. Ele ganha, mas ele sai fudido. Ele podia chegar todo ensanguentado, fudido, quebrado no dojo da Colin. Ela dá dorme ali no canto, amanhã a gente, né, te leva no pronto-socorro, você toma uma dipirona. Aí ele meditando a noite inteira, e no dia seguinte, na hora que ela levanta, ele tá só com os hematoma levinho, saca? Porque o poder dele garante isso. Sim. Mas não. Mas ele não sabe, ele não sabe. Terminou. Sabe, ele tem que tomar umas lambadas nas costas pra conseguir acender o punho. É o Moisés de Ferro, né, cara? É o Moisés Rand. Masoquista de ferro. Ele fez supletivo pra virar punho de ferro. Eu só tenho o Brown lá e com nunca. A coisa que eu fiquei mais puto, tipo, porra, qual as lutas boas ali que a gente pode destacar da série, cara? Cara, contra, bêbado. Contra bêbado. Eu tenho. A gangue do Machado. Fala, Maru. As lutas de espada são muito boas, porque eles não precisam fazer a coreografia com o corpo todo, são só as espadas, né? A luta da Colin com a guardinha chinesa lá, eu gostei muito. Sim. A luta dela com o Renato Russo, né, na chuva, também gostei pra caramba. Tirando uma cena que ela dá um pulo e puxa ela com um cabo que não havia necessidade. Que ficou arame fu bosta. Se fosse um arame fu legal, beleza. A luta com o bêbado, que o que vale é o bêbado, porque ali luta pra cacete. Sim, que ele manja, né, cara, do que tá fazendo. E tem outra que eu acabei de esquecer, porque eu tô muito traumatizado. Fala. Na luta final também, da Colin com o Cax e Ockler lá, que ela quebra, a espada quebra, ela dá um chute. Sim. E atravessa a perna dele, foi o segundo tempo do momento. Foda, aquilo foi foda mesmo. E cara, aquela luta do Danny contra o Vivo Schneider lá no final, mano. Bosta, velho. Cara, aquilo bosta. Me incomodou muito, porque tem uma hora que o Danny pula nele, derruba. E aí o Danny sai correndo. Eu disse, caramba, tu já tá com o cara no chão ali, enche ele de não, porrada. Não, mete o jiu-jitsu, cara. Ele esquece tudo que ele sabe quando ele pega uma barra de ferro e ele começa a, tipo, coloca a mão pra cima e fica... É aquilo que a gente falou. É o punho de ferro contra o cano de ferro, cara. É o cano de ferro. Cano de ferro ganha. Então, cara, agora, pra falar de luta ruim... Luta me incomodou, cara. Tipo, sei lá, podia ter vindo o Ward desde o começo enchido de bala o cara. Sim, a trama inútil da Colin nas lutas clandestinas e as lutas na luta clandestina também são outras que dói na alma. Não, mas tu viu que ele fala que, por exemplo, assim, logo no início da série ele fala, né? Eu fiquei 6 meses nessas lutas clandestinas pra ganhar dinheiro pra vir pra cá. E eu fiquei pensando assim, porra. Não aprendeu a lutar nada. Mas eu fiquei pensando assim, cara, isso dá um puta de um gancho pra uma aparição no futuro, que podia aparecer um chinês invocado chamado Shang-Chi dizendo assim, ó, você bateu no meu irmão, eu vim aqui pra recuperar a honra dele, tá ligado? Só que eles não vão fazer isso, porque vai ser uma merda a segunda temporada também. Às vezes não, cara, tá recebendo tanta crítica negativa que os caras devem mudar de diretor. Não vai ter segunda temporada. Se tiver, cara... Vai ter que ser Kung Fu louco em todos os episódios. Vai ter que ser Marco Polo. Que é bem na verdade, fizeram essa série pra poder fazer os defensores. É que nem Thor e Capitão América na primeira fase da Marvel. Sim, Capitão América o pessoal ainda gosta. Thor, muito, tipo, todo mundo acha que é ruim. Praticamente Thor todo mundo não acha dá. Que é ruim. Uhum. Thor, não dá, é uma sitcom. Né? É a Xena, o Robin Hood, o Zorro. É. E o Papai Noel. Sim. Então... Que era o Justiceiro, né? Então, acho que, cara, eu não sei se vai ter segundo jogo, porque, mas assim, ó, nos defensores eu espero que ele já esteja melhorzinho da cabeça, sabe? Já tenha treinado um pouco mais, assim, já esteja manjando como funciona, cara, aquela mão amarela dele. Só tem uma coisa que pode salvar a segunda temporada de Punho de Ferro: Cobra Gorda. Vultuosa cobra. Vultuosa. Cobra Gorda, cara. Podia ter um lutador de sumô fodão, cara. Eu gosto do irmão cachorro, cara. Irmão cachorro. Irmão cachorro. Irmão cão. Marley e eu, três. O irmão cão um é que é o nome dele. Não é irmão cão, é irmão cão um. Então, oi, tá, pessoal, pra finalizar aqui, pra não ficar muito ruim de editar depois. Tipo, a série é péssima, dá pra assistir, é muito ruim, é boa. Que nem o Gariba, que ele fala um monte de mal da série. Mas não, mas gosta, eu curti. É ruim, mas é bom. Mas tava pior, e piorou, mas melhorou. Tem gente que tá assistindo, tá gostando, tá se zangando com o que tá falando mal. A série é ruim, independente de ser uma adaptação ou não. Ela já começou errada quando a Marvel queria fazer ela de um filme pra mostrar os efeitos especiais de Kunlun, os efeitos especiais do Punho de Ferro, coisa mística, e trouxe de volta isso pra televisão, pra Netflix no caso, né? E tirou tudo, disse, não vai mostrar porra nenhuma também. Foda-se. Uhum. Fazer com o troco do que sobrou aí de Luke Cage. É a pior apresentação dessa série da Marvel. Sim. Sim. A melhor trilha sonora dessa série da Marvel. Pai, eu achei a trilha sonora muito ruim, cara. O Danny Rand tinha um gosto muito bosta quando ele tinha desenho. Ah, todo mundo tem, né? É. O problema é tu continuar ouvindo depois de 15 anos, tá ligado? É. Eu escutava Smash Mouth, né, cara? Então... Se você... Smash Mouth é bom, cara, que isso? É uma bosta. Não, cara. Se é você, bosta. Assim como eu, achei o primeiro episódio de Luke Cage e abandonou, assista depois de assistir Punho de Ferro, você vai achar tão sensacional. Porra, Luke Cage é sensacional até eles mudarem o plot do nada para um vilão que você não sabia que existia. Pois é, isso aí. Exatamente. Mas eu acho que o Amaro não chegou lá ainda, mas... Não, eu tô no policial que levou um tiro e morre, não morre. Ah, tá. Não. É que é meio foda quando, tipo, o vilão deixa de ser um cara que ganhou um Oscar, né? Pra ser um cara que é totalmente esquecível. Então, mas uma coisa eu achei bem interessante nesse universo das séries da Marvel. Ele é muito próximo do real. É. Porque o preto vai pra cadeia e o branco escapa. E no caso de Punho de Ferro, ela é muito parecida com Minha Vida. É chata pra porra. Cara, eu assim, ó, eu não amei, não caí de amores, consegui assistir, tá ligado? Consegui assistir, mas série bem mediana, assim, não... Eu acho que eu coloco, assim, Demolidor, a Jessica Jones, apesar que a Jessica Jones tem o mesmo defeito, que eu achar que se arrasta demais por tantos episódios, que não tem necessidade, mas mesmo assim, tipo, é uma série de investigação, tá ligado? Achei mais legal. O Luke Cage eu curti também, até metade. Pois. Vocês estão ligados que aparece uma referência direta de Jessica Jones, né? Sim, a mulher falou que contratou uma detetive. Contratei uma detetive particular, pena que ela bebe muito. É. E a advogada, né? É, não, e também a Jerry. Jay Money. Isso, Jerry, pô, advogada muito massa, cara. Muito massa. O cara aqui é uma das poucas pessoas com uma certa noção de realidade nessa porra dessa série, né? Quando ela vê que o Vivo Schneider tá vivo, ela olha com uma cara de cu e tá, beleza, tô vazando dessa merda, cara. Tipo, é que ela já deve estar vendo... merda isso aí. Ela já deve estar vendo tanta coisa, né? Que tipo, o cara ter voltado dos mortos, ela... Ok, eu só preciso sair daqui, porque... É, tipo... Isso vai feder juridicamente do jeito que eu não vou conseguir me livrar. Esse processo eu não pego. Mas então tá, galera. Acho que era isso. Tipo, a série. No meu caso, tipo, eu acho que se tivesse tido mais luta, mais Kung Fu mesmo, com esses totais, eu acho que eu ia curtir. Ficou muita burocracia pra pouco Kung Fu, cara. Até podia ter a burocracia se tivesse mais Kung Fu, mais porradaria. Plot genérico de filme Kung Fu dos anos 70 tava muito bom. Exato, né? Eu acho que dá pra colocar mais ação e menos capítulos. Eu acho que uma série de 10 capítulos seria... Perfeito. Sempre perfeita. É porque você colocar uma série extensa, priorizando a ação, vai virar um Transformers a série, saca? Olha, que luta legal! Qual que é o roteiro? O roteiro? Eu acho que o Netflix ele meio que... Que ele pega pela base que, tipo, as pessoas vão fazer maratona da série. Sim, então, tipo, tem tu não vai mais lembrar, sabe? Tipo, que há 3 capítulos atrás foi só coisa jurídica e agora teve umas lutas, sabe? Porque... Mas imagina se essa série fosse semanal, um episódio por semana. Puta merda. Era o Arrow. Não, cara, não. Ela é bem ruim, mas ela continua sendo muito melhor que Arrow. Ela podia ser melhor, Vini. Diz pra eles a série que tem ação foda e ainda assim consegue ser boa. Tendo muita ação. Flash. Caralho, velho. Máquina Mortífera, velho. Assistam Máquina Mortífera. Não precisa ver Punho de Ferro. Vai assim, ó. Ficou. Vem os quatro Máquina Mortífera. Inclusive o quatro termina no ponto. Ih, mané, a série, cara. Tô falando da série, não precisa. Ficou na dúvida em assistir Punho de Ferro ou não? Faz assim, ó. Vai lá, assiste Máquina Mortífera. Se diverte. Acha tudo muito legal. Aí quando você estiver muito bem humorado, você vai lá e assiste o primeiro Punho de Ferro. Talvez. Não seja bem. Vocês querem muita ação? Assistam Ultimate Beastmaster Brasil. É só ação. Olimpíadas do Faustão Hardcore. Cara, eu me decepcionei, cara. Eu pensei que era o filme do Beastmaster, cara. Eu também. Caralho, mano do céu. O versão Ultimate. Ah, galera, mas é isso aí então. Vamos ficando por aqui. Valeu todo mundo aí. Curta todas as coisas aí. Entra no nosso canal do Discord lá pra falar umas merda, causar Discord entre a galera lá. Tente curtir Punho de Ferro. Tente curtir Punho de Ferro. Eu acho que foi óbvio que eu não assisti essa merda, né? Então. Nota 5, nota 5 acho que é. Tem coisa ali que pode melhorar muito, pode ser explorado. Se souber descartar o que não prestou, tem potencial. Eu prefiro gastar meu tempo participando de podcasts do Super Amigos do que assistindo série 5. Esse podcast é 10. Topzera. Topzera. Caralho, pareceu uma velha falando. Falou, galera. Até a semana que vem. Abraço. Adeus. Adeus.